posso não, minha mulher não deixa não. Não vou não, quero não. E vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não. Não vou não, quero não. Ei, no meu fusquinha, vamos sair. No Malibu, a gente passa lá. E aí, lá em Marli, tem cabeça de galo, venha. Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não. Não vou não, quero não. Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não. Não vou não, quero não. Quero não, não quer por quê? Por nada não. Tu quer fumar? Não quer por quê? Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não. Não vou não, quero não. E vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não. Não vou não, quero não. Ei, no meu fusquinha, vamos sair. No Malibu, a gente passa lá. E aí, lá em Marli, tem cabeça de galo, venha. Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não. Não vou não, quero não. Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não. Não vou não, quero não.